Tricast Mark 1. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado. Oi, eu sou o Dark, eu cheguei à conclusão que os japoneses não passam a mínima ideia do que os Shinigamis fazem na vida. Ué, os Shinigamis não comem maçã? É, e eles também usam uma roupa preta, que é uma espada, que vira alguma coisa legal. Não, o que a gente tava discutindo é que em cada anime o Shinigami é diferente fisicamente e a função dele também. No anime tem uma branca com foice. Mas peraí, a gente não devia se apresentar? É, peraí, quem são vocês? Oi, eu sou o Livendil, o Pé Frio, e eu acho que essa história de blog não vai dar certo. Oi, eu sou o Luan, e eu fiquei muito agradecido pela preocupação de todos com meus filhos, eles estão muito bem, tá? Ele quis dizer isso porque ninguém comentou, ninguém não falou é? Nada, ninguém participa nesta merda. Eu acabei de descobrir que eu sou padrinho do Luiz Felipe. E eu sou do José Geraldo. Segundo o Luan, o Luiz Felipe conhece, né, Luan? Quem batizou foi você. Olha que honra, cara, batizei um filho do Luan. E eu batizei outro. E porque o Luan é muito quadrado, né? Então se fosse Luiz com Z, é muita inovação pra ele. É, eu realmente. Ele conhece uma coisa mais clássica. Sabe? A gente vai falar sobre o mercado de mangá aqui no Brasil, sobre a reação do público quanto a zilhões de coisas, fazer uma coisa interessante, uma apanhada legal. A gente vai falar também sobre onomatopeias no Japão. Isso, onomatopeias no Japão. Tipo... Dom, dom, dom, dom. Sabe o que é isso? É alguém fazendo pipoca. Swincha, xixa, xa, xa. O que é isso, Luan? Cara, isso pode ser diversas coisas. Isso é o Luan. É o Luiz Felipe passando mal. É o Luiz Felipe na privada, isso. E depois a gente vai falar sobre o mercado de DVDs de anime no mundo todo, que tá passando por uma crise, em qualquer país que você conhecer. A gente não, o Darko vai falar, porque eu não pesquisei essa parte. Tá em crise no Japão, tá em crise nos Estados Unidos, só no Brasil que não tá em crise, porque aqui ninguém compra. É, não, é que não tá em crise, porque ainda existe. Não existe mercado, né? O Brasil nunca... É esse o problema, o Brasil não tem crise, por quê? Porque não tem o um mercado pra ter crise, entendeu? No Vietnã, no Suriname, tá tudo em crise. Agora vamos pros e-mails. E-mails, Luan. Ruben Vegas! Então, agora que a gente tá no blog, não sei se vocês perceberam que esse não é o GQS 18. Eu achava que deveria ser o GQS 18, mas vamos descobrir, vamos com um brinquedo de relacionamento aqui no ar, né? É, eu prefiro deixar o passado no passado. E esse é um começo, nós estamos renascendo, nós somos uma fênix. Vocês perceberam o trocadilho do título do GQS 17? Os últimos serão os primeiros, por quê? O que que isso significa? Vamos explicar, Luan, explique pra eles o que que isso significa. Eu realmente vou ter que fazer isso? Luan está tímido, gente. Eu tô tipo a Hermione com a mão levantada e o Snape me olhando com desprezo. Tá bom, Hermione, fala. Porque o 17, ao mesmo tempo que foi o último da série passada... Chamada por mim de 1.0. Foi meio que o piloto não oficial da nova série, porque já inaugurou mais ou menos o novo formato, do que a partir de agora vai ser conhecido como Mark 1. Prestem atenção, é o formato... Um dos formatos do GQS. O Mark 1, que é esse programa que está em seus ouvidos nesse momento, ele tem esse formato. Vão ser vários assuntos curtos que a gente vai discutir em cima deles e variados e etc. E a gente vai falar sobre isso. A gente está procurando assim, você não tem nada mais ou menos com as discussões que estão um pouco mais recentes, nas listas de discussões por aí, no mundo otaku, nos outros países aí e tal. Então a gente vai começar mesmo a trazer esses assuntos que tiverem mais em voga na semana, que estiver mais sendo discutido nas listas de discussão por aí, e etc, pra poder criar um debatezinho, tal, quem sabe algumas vezes alguma polêmicazinha, e, pra quem reclama, ele vai ser quinzenal. Ele vai ser quinzenal, de 15 em 15 dias vocês vão ter o Mark 1 na mão. E outra coisa, além de discussões, etc, de coisas atuais, a gente também vai colocar curiosidades mais antigas, que a gente achou interessante de colocar, e também alguns quadros inúteis de vez em quando, como alívio cômico. E vamos, os nossos guests viraram alívio cômico do programa, e vão aparecer de vez em quando fazendo uma besteirinha qualquer, pra vocês acharem engraçado e comentarem no e-mail. Resumindo, filler. Agora, o Mark 1 é quinzenal. E nós temos um semanal também, não é? É, semanal teremos o JCast Reveals. Reveals. O Lu é o que mais desmunheca, né? Não é? O que nós vamos fazer no Reveals? Inicialmente, a gente vai comentar sobre os capítulos de mangás saindo nas semanas, os mais famosos e alguns não famosos também. Que aí, se vocês quiserem, vocês podem passar a acompanhar, se não acompanharem. E logo, logo... Mais ou menos o que estiver saindo na Jump, né? Na Jump. Vai ter algumas coisas também. Eu tô pensando em falar Fairy Tail. Também, logo, logo, a gente vai estar começando a pegar animes. Animes que estão começando agora no Japão e a gente vai estar acompanhando toda semana e fazendo um review legal. Vai ser um programa rápido. Review legal? É. Isso realmente vai nos dar trabalho, pessoas. Vai então, nos dar bastante trabalho. Vocês vão precisar ajudar a gente. Isso, cliquem em tudo que tiver pra clicar. Cara, o que você vir sublinhado, você mete o mouse. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui jogando minha dignidade fora pra pedir isso. Então toda semana vocês vão ter um programa curtinho com os reviews da semana. Mas além disso, nós vamos ter... O tan-tan-tan. O Mark II, a minha criança dos ovos de ouro. Não era a galinha dos ovos de ouro, assim, o que o pessoal fala normalmente? Esse termo é meu, dá licença. Esse é a versão clamp do ditado, entendeu? O Mark II é o meu filhote, cara. Lembra dos programas de tema que acabaram sendo meio que abolidos? Eles vão voltar, e eles vão voltar de um jeito magnânimo, de um jeito monstruoso, de um jeito Olha estrondoso. Olha a expectativa, você não aprende com a concorrência? Tá bom. O que nós vamos fazer no Mark II? Nós vamos fazer um programa de tema, só que a gente vai estar sempre trabalhando em um, com um tema específico, e ele não tem data pra sair, porém a gente vai tentar manter ele. O Mark II vai ser basicamente isso, vai ter um tema único, como costumava ser antigamente, só que o que estava acontecendo? Às vezes, como tinha que lançar rápido, muitos temas ficavam com muita coisa pra falar que a gente não falava, muito tema podia render mais, então a gente resolveu fazer isso, que a gente vai tentar manter assim, de mês em mês, ou então até um mês e meio, no máximo, para poder sair um, e ele vai ser assim, vão ser temas que mereçam um pouco mais de destaque, né? A gente vai tentar ir um pouco mais a fundo nele, digamos assim. Aham, uhum. Além disso também tem o News, que vai ser... Notícias? Né? Por favor. O News também faz parte dos que não tem data para sair, sempre que a gente tiver um apanhado legal de notícias, numa semana, ou num mês, ou qualquer coisa assim, a gente grava e lança. E o blog, como vocês podem perceber... Vai estar sempre com atualizações diárias, textos nossos, alguma coisa de fanart também, inclusive, quem quiser mandar fanart legal, mas coisa assim, realmente interessante, não é só de você desenhar seu personagem fazendo pose. Alguma coisa realmente engraçada, fora dos padrões legais, pode mandar, que se for legal a gente coloca lá. Quiserem fazer tirinhas, alguma coisa... Tirinhas, algum texto também, quem sabe, curto, lógico, qualquer coisa que vocês realmente achem interessante de qualidade, pode mandar que a gente coloca. E se a gente achar interessante de qualidade, a gente coloca. E se a gente achar interessante de qualidade, tem que reiterar, né? Não manda e porcaria, traduzindo. Luan fala, tá desesperado. Ah, e a gente esqueceu de um. A gente esqueceu daquele que a gente sempre esquece. Qual? O Goes Off. Ah, meu Deus, a porra do Goes Off. Então, estamos dizendo aí que vai continuar Goes Off. Então o Goes Off também não vai ter data pra sair. Sempre que a gente tiver afim de falar besteira, a gente pega, liga o microfone, fala sobre qualquer coisa e lança o Goes Off. Mas isso não era o Trash? Não, o Trash é um extra que vai sair sempre em algum J-Spot ou outro, como sempre sai. Continuem ligados no J-Spot, porque rola muita coisa legal no J-Spot, mas quase ninguém comenta. A gente esquece de comentar que a gente vai colocar coisa no J-Spot, eu sempre coloco lá no J-Spot coisas que complementam o que a gente fala. Olhem no J-Spot, se vocês não olharam o J-Spot dos últimos programas, vão lá, dão uma olhadinha. Vocês demoraram tanto pra me passar o microfone que eu queria falar, e até me embolei, tá vendo? Ele esqueceu o que ele ia falar, essa é a tradução. As pessoas acham que eu posso falar, significa isso. Enfim, esse é o novo GCast, esse é o GCast 2.0, e vamos finalmente pros e-mails. E-mails. Que dizem que a voz do Luan é sexy, a tosse dele também é sexy? A voz do Luan gripado também é legal? Essa não é a voz do Luan gay caipira? Mais um pro nosso arquivo! O Luan bicha telemarketing, né? Mais um pro nosso arquivo. Coloque aí no fundo, por favor, o Kawaii e o Posso Ajudá-lo, por favor. Kawaii! Olá, senhor. Em que posso estar ajudando? Pô, ninguém tinha reparado, pô. Não faz isso comigo. Legal que ninguém fala, né? Ninguém fala. Eu quero mensagens subliminares. Ninguém aqui consegue captar a sutileza. Não, o pessoal não percebe nem o que a gente joga na cara deles. Capaz de ninguém perceber isso. Ninguém perguntou do Renato Ingrata, ninguém perguntou dos seus filhos, ninguém falou comentário de nada. Teve alguém que me pentelhou muito por causa dos meus filhos. Mas amiguinho não conta. É, né? Enfim, inclusive a gente esqueceu de falar agora, depois desses recadinhos da paróquia, a gente não vai mais fazer nenhum quadro interativo. O máximo de interatividade que vocês vão ter vai ser esse quadro de e-mails. Lembra aquelas propostas de quadros interativos? Cancelou tudo. Agora vai ser o que a gente quiser fazer e... E? O que você falou antes em off, ficou legal. Ah, tá aí, que é bom vocês gostarem. Isso. Ah. E qual é o motivo disso? Porque a gente tentou criar quadros interativos e mas ninguém mandou nada. Vocês não interagem. Se a gente recebeu 2 e-mails dentro do que a gente pediu, foi muito. Falando em falta de interação, nesse programa não tem nenhum e-mail de voz. A gente não recebeu nenhum e-mail de voz. Muito triste, muito triste. Estamos muito chateados com vocês. Mandem mais e-mails de voz, assim como mandem mais e-mails. Bom, os e-mails escritos são mais interessantes. O nosso olho virtual que todos vê, o nosso Big Brother internet com a Lika Chan, está lá de sentinela online. Vendo tudo, hackeando todos. Aliás, outra coisa bom de avisar, quem não percebeu, a Liga tinha tomado conta da comunidade, a gente não quer mais saber da comunidade, a gente passou à frente, aquela droga. A comunidade peso morto. Pois é, a comunidade agora é de fãs para fãs, a gente não tem mais nada com aquilo. E a Lika Chan passou o rodo legal, apagou o tópico e tocado. A comunidade é o brinquedinho dela, é. Não tô nem aí também, ela pode fazer o que ela quiser lá. Não venham reclamar com a gente não tem mais nada com isso. Reclamações direto com ela, com a Lika Chan. E é bom respeitarem ela. Então, o primeiro e-mail da Sofia. Oi, pessoal do GQS. Aqui é a Sofia de São Paulo, apesar de que, na verdade, eu sou capixaba. Mais uma, né, Luan? Isso aí, os capixabas estão começando a aparecer agora, depois que descobriram que eu também sou capixaba. Como né? Nunca perceberam seu sotaque. Você tem sotaque? Sotaque. É, então. É isso aí, também quero saber que sotaque. Acho que você deve ter um pouco, né? Porque a gente que tá aqui na fronteira, a gente tá acostumado. É. Uma mistura de carioca com capixaba. É. De vez em quando eu me pergunto. Olha, o Luan imitando um peixe. Como eu ia dizendo, de vez em quando me perguntam de onde eu sou. Me perguntam se eu sou de São Paulo, se eu sou do... Meu Deus, vai imitar um peixe! Luan, não é engraçado a sua imitação de peixe, ela não vai dar certo. Perguntam se eu sou da capital, se eu sou... Enfim, me perguntam, mas nunca sabem realmente de onde eu sou, enfim. Então, ela tá com um pouco de medo do filme Dragon Ball, As Bolas do Dragão. Quem não está? Ela tá com um pouco de medo? Eu tô com muito medo, eu falei isso... É, muitas vezes, inclusive, eu não aguentei ouvir. Eu tô com muito medo mesmo. Eu não aguentei ouvir o podcast 17 todo, que eu tava muito chato. Meu Deus. Eu tava falando uma frase, que eu tava com medo do filme. Mas a gente tá, né? É. Darko, tô curioso pra ver como vai ficar no blog. Tenho certeza que vai ficar ótimo. Claro. Uma parceria, eu e Levi Dil. Está ótimo, né? Ótimo, maravilhoso. Afinal de contas, eu não perdi meu carnaval à toa, né? Aham, nem eu. E eu juro que se um dia eu ganhar 2DS, eu te dou um, ok? Ela vai ser... Falou, cara? Ela vai ser a nossa fã de honra. O e-mail dela vai sempre ser lido. Live Deal, só pelo eu gosto de você, você já ganhou meus cliques diários. Nossa, eu... Peraí, repete porque nem eu entendi. Só pelo eu gosto de vocês, Live Deal, a gente já ganhou os nossos cliques diários. Otsu. E ela escreveu o meu nick certo. Sabe? Olha, isso é milagre. Mas em compensação, né? Otsu, com o I depois do T, senti sua falta nesse cast. Ok, é isso, Kissos. Você podia me enviar um feliz aniversário atrasado ou não? Ela faz 15 anos, dia 21 de fevereiro, que provavelmente já passou. Então, feliz aniversário, Sofia Coppola. Feliz aniversário, Coppola? Não é Coppola, não, mas eu gosto da Coppola. E o próximo e-mail do... Eu prefiro a Lauren. O próximo e-mail do... O próximo e-mail do Pedro. Cadê o sobrenome dele? Também, eu também quero... Eu não sei se ele tem um sobrenome, eu não sei, acho que ele não botou o sobrenome dele. Não, você é gente boa. Oi, pessoal do JCast, todo mundo fala isso, né? É, realmente. Né, como é que vai começar o e-mail? Tchau, pessoal do JCast. Explicações e comentários. O Wendan tem versão americana. O nome é Elite Beat Agent. Escreveu errado, né? Escreveu errado. Tem músicas bizarras, tipo Material Girl, IMCA. IMCA? IMCA. Uau, eu quero jogar isso. Então tá, né? E aquela... Repete no fundo. Põe em ordem, a né? Tá com essa mania, né? Coloca o kawaii. Em seguida, a declaração bombástica do Luan. IMCA? Uau, eu quero jogar isso. Detalhe que o Luiz Felipe tá ouvindo. O que, que ele vai pensar do pai dele? Isso aqui é trabalho, meu filho. Eu não sou assim de verdade, você sabe. Claro, que... não é cada dia mais liberando. É, ele faz show de drag, mas ele não é gay. Assim, é só o trabalho dele, entendeu? pra Sega. E ele falou de alguma da Avril, que a gente não sabe qual é. E disse também que ele jogou Metroid pra Wii e não achou tudo isso. Bem, eu não joguei ainda, mas deve ser muito bom. Ele disse que é muito parecido com o de GameCube. É, antes que outros ouvintes me crucifiquem, eu gostei do jogo, mas poderia ter sido melhor. E Luan, eu te entendo, é muito legal... Ai, meu peixe. Vocês estão chatos hoje, né? Tudo que eu falar hoje vai ser motivo? Aham. Continua. Só pra não perder o costume, eu odeio vocês. E Luan, eu te entendo. É muito legal gritar pra conseguir desconto na mão pro barco? Pelo que eu entendi, se você gritar, você nunca deve ter tentado isso, mas se você gritar, você consegue desconto. É porque tinha um parênteses dizendo que era o Luan que joga Zelda, que o Darko cortou, entendeu? Aham. Uhum. É do... Ele está tá comprando o canhão. Então, é disso que ele tá falando. Você quer o canhão? Quero! Aí ele te dá um desconto. I want, né? Uma coisa em inglês. Não, você pode falar o que você quiser, qualquer grito você tá valendo. Se você soprar, ele aí aceita. Eu gritei, ou seja, jeans outra vez, não foi? Ah, você gritou alguma coisa bizarra. Enfim, ia soprar pra apagar as velas e girar aqueles totens com pedaços de madeira neles. E ainda tô ouvindo 17, mas resolvi escrever isso pra vocês e até agora esse EP foi o mais engraçado de todos. Bem, muito obrigado pelo e-mail e Zelda é muito bom. É, foi uma... ele chamou a gente de palhaço ou não? Bem, agora nós temos dois e-mails. Dois e-mails? Dois e-mails. Um é do nosso Dom Capuccio. Oi. Dom Capuccio, que está sentado na sua mesa com as suas bochechas de bulldog, seu barrigão recostado. Seu gato no aquele colo. Aquele charuto fedorento. Fumando um charutão, ouvindo o J-Cast, dando risadinhas curtas assim, eu tipo... Ho, ho, ho. Cada vez que eu ouvi uma piada legal daqui. Oi. Gostei da sonoridade de Dom Capuccio. Peraí que eu vou ali dormir, que vai demorar isso. Obrigado por ler meu e-mail, Dom Darko. Olha, foi reconhecido como Dom. Uhum. Quer trabalhar na minha família? Só se for um Dom mexicano que enfrenta o Zorro, né? Em relação ao Dom programa... Inácio de la Vega. Em relação ao programa, gostei muito. Adorei os animes que vocês citaram. Estava à busca de animes para ver. E agora tenho muitos deles para ver. Olha, tome cuidado com a aliteração do Capuccio. E finalmente, gostaria de perguntar algo. Alguns de vocês escrevem fanfics? Eu já comecei algumas e nunca terminei. Aliás, terminei uma de Naruto... Que esta está secreta, escondida no meu computador. Eu não tenho mais nem... Qual é o tema da sua fic de Naruto? É uma história sobre o Naruto. Acabou. Mais um Sasunaru da vida, né? Né? Putz. Eu não escrevo fanfics. Eu tenho mania de tentar escrever contos com historinhas minhas, etc. Fanfics mesmo, com personagens e com clima de fic, não. Essa do Naruto foi a primeira que eu consegui terminar. Geralmente eu canso um pouco. Se a resposta for sim, poste no J-Spot. Talvez a gente venha postar algumas coisas rápidas a no blog. A minha, no way. Mas a gente vinha postar algumas coisinhas rápidas no blog, né? Sim, seria interessante. Eu gostaria bastante de ler histórias escritas por vocês. Mas se forem pessoas que futurquem as nossas vidas realmente, vão acabar achando uma fixu em algum lugar ou outro, né? Acho que não. Bom, não vão na comunidade de fanfics do Harry Potter, por favor. Tá, ele já disse onde tá. Encerro meu e-mail por aqui. Tchau. Agora, além do Dom Capuccio... Agora muda a musiquinha do Problema do Jafão e entra uma música brega italiana. Botar o Renato Russo cantando em espanhol. Italiano! Italiano! Eu lembro dos clipes dele com aqueles louros fortes correndo. É, né? aquelas coisas gregas. Você já viu, cara? Renato Russo falando, é viadaço, né, cara? Você não viu o clipe das músicas italianas dele? Nunca vi. Tem vários homens musculosos, super gregos, andando a cavalo, tacando pedrinha em lagos, tudo florido. Era só um gay, mas não, ele é viadaço, né, cara? Aham. Impressionante. Tem umas entrevistas que ele se irrita muito, solta frango. Nós temos um novo personagem na nossa família italiana. Ele se chama Nardini. Tem uma história muito triste entre o Nardini e o Dom Capuccio. Nós vamos falar dela depois, dê um e-mail primeiro. Aqui é o Dramol, o nome artístico antigo do Nardini. Ele se chamava Dramol Nardini, quando ele cantava. Estou pela primeira vez escrevendo pra vocês. Já ouço o GQS há um bom tempo. Queria a interpretação do meu sobrenome pelo Darko. Aqui está, Nardini. É Nardini, sobrenome italiano. E sobre o PS3? Italiano. E sobre o PS3? Acho que não é tão inútil assim. Afinal, tem Burnout Paradise, Gran Turismo. Gran Turismo 5. Final Fantasy 13. E Final Fantasy 13, Revenge. Eu já falei, o sotaque dele não é mafioso, é bexiga, entendeu? E sobre o PS3, meu, acho que ainda tô indo tá assim, tá ligado? Afinal tem Burnout Paradise, tem Gran Turismo 5, Final Fantasy, Final Fantasy Revenge, entre outros, tá ligado? Mas ainda assim, a preferência é mesmo pelo Wii. Fui. Fui, tô indo nessa, até mais. Falou aí, mano. Dramol Nardini, anos 50, Itália. Nardini, desde os 12 anos, cantava nos bares e nos banhos. E nos banhos, para conseguir alguns trocados para sua família, que morava nos subúrbios de Roma. Com a sua potente voz de tenor. As crianças reclamavam um pouco, zoavam dele pelo seu peso elevado, mas a sua voz compensava todo. Um dia, ele, Dramon Nardini, conheceu, quando já estava um pouco mais velho, um grande produtor italiano e gravou o seu primeiro LP, Francesco Schiavone. Um grande produtor italiano estava atrás de novos talentos e contratou o jovem Dramon Nardini, que lançou o seu LP, o seu primeiro compacto, com duas faixas. Amore e Nardini. O nome do álbum é esse? Aham. Uhum. Pediu pra ser brega, deu eco, né? Aham. Uhum. Eu quero ser brega. Aí o Francesco, ele lançou o seu primeiro compacto e o seu primeiro sucesso, Un Martello nel Nacho. É porque a música era em espanhol. Ah, tá. Era o diferencial dele, era um cantor brega italiano dos anos 60 que cantava espanhol. Felizmente, ninguém comprou. Não, comprou. Ah, ele deu duas cópias, a mãe se dele. Se você colocar Dramon Nardini na Wikipedia, ele virou um ícone da música clássica italiana nos anos 60. É, até meados dos anos 70 ele tava fazendo com sucesso, mas o que aconteceu? Peraí, ele era um tenor que cantava pop latino? Não, era só um tenor cantando espanhol. Aí... Nesta mesa de bar. Inclusive a versão, Reinaldo Rossi, Reinaldo Rossi, como eu conheço a música brasileira. E aí, até quando os negões Black Power invadiram a Itália... E o punk inglês, nos anos 70. O Dramon, que era careca, perdeu seu mercado. Desesperado. Ele correu desesperado para o nosso Dom Capuccio. Capuccio. Capuccio porque ele fazia pizza. Não o Capuccio, o Nardini. Ele trabalhou por um tempo como chefe, fazendo pizza. E não tava dando dinheiro, sabe? Os sete filhos dele estavam passando fome com a Francesca. O nome da mulher dele é Francesca? É. Ele desesperado foi pedir ajuda. Isso para o Dom Capuccio. Isso é uma novela do Benedito Rui Barbosa? E o Dom Capuccio, muito caridoso, muito bom, com os de seu sangue, ofereceu um cargo de mafioso estagiário pra ele. Ele teria 3 meses para provar que valia algo para a família. Senão, o que ele ia ganhar, Luan? Sapatos de cimento. E uma jaqueta de poeira. A partir daí, Dramon Nardini passou a ser conhecido como Nardini il Picciotto, vulgo Noob. Enfim, essa é a história do Nardini. Ele está no seu período de avaliação, trabalhando pro Dom Capuccio e tentando provar ele alguma coisa pra virar um soltato. E os dois ouvem J-Cast de vez em quando, entre um assassinato e outro. Próximo e-mail. Isso é porque o Nardini queria ouvir uma fic nossa, né? Né? Tá aí, veja o nosso potencial. Era o Capuccio que queria, era não? O Capuccio. Então o Capuccio aí está na nossa... Veja o nosso fic. Potencial de fic. Aliás, todo mundo que tiver sobrenome italiano, pode mandar e-mail que a gente inclui na história. É, a gente vai fazer um grande mangá italiano e com todo mundo que italiano que ouve o podcast. Próximo e-mail é do Mário. Não é do Luigi? Não. Yo, pessoal, aqui é o Mário. Darkozinho, conhece o Mário? Você conhece o Mário, Darkozinho? Conheço. Hã? Conheço. Conhece o Mário? Não conheço? Ué? É, ele conheceu lá atrás do armário. Passei pra dizer que o 17 foi muito legal e eu escutei de assuntos que eu já conhecia o tempo todo. Você assim, tá jogando... Isso foi fora, né? Uhum. Você conhecia, mas algumas pessoas não conheciam. Você acha que o mundo inteiro jeitou no seu umbigo? Continua, acaba de ler. E achei muito legal escutar a opinião de vocês sobre a NHK, Luckstar e tudo mais. Ou seja, ele disse que nós conseguimos inovar o que ele já conhece. Não gostei do nós mais. Nós conseguimos fazer o que ele já conhece, ficar interessante para as pessoas. Ele tá muito cheio de intimidade. Continua. Demais, sei lá. Mas, quando eu escutei vocês dizerem que o Zelda se chamava, escrevendo como disse... É, como você disse, Luan? Phantom Hourglass, algo assim. Eu capotei, por favor, né? Ah, peraí, me borrei. The Phantom Hourglass. Hourglass. De resto, tudo muito bom. Ri muito. E depois do que vocês disseram sobre o Mario Galaxy, eu com certeza, junto com N, vou comprar um Wii esse ano. Continue assim. Já, né? Já, né? O quê? Que acabou? Já, né? Ah, tá. Ele tá japonês não, porra. É só do Bronx. O próximo e-mail é de alguém que voltou das trevas. Eu quero que o Luan leia esse. Das trevas pormenoradas. Não, não quero ler esse. E ok, eu vou ler com a interpretação. É o nosso Leon. Leon tava meio sumida, né, Leon? É. O Leon resolveu dar um sinal de vida. Olá, bom dia pra vocês, lindos. Não sei se mesmo mesmo não estou chegando até vocês. Vocês estão me aguentando. Mas assim mesmo, estou enviando mais um para o GQS, mas eu adoro esse programa. Apesar de que vocês sempre demoram pra lançar novos episódios. Os e-mails não estavam chegando, a gente não estava recebendo e-mail nenhum do Leão. É, você estava muito sumido. Por mim, pode continuar. Sem o meu ídolo Jichan, o programa ficou muito sem graça, mas eu pude finalmente perceber algo que estava na minha cara e eu não via. Que, na verdade, a voz sexy é a do Luan. Ai, meu Deus! Fico imaginando alguém com essa voz me falando ao pé do ouvido. Que maravilha! Também já viu o Orkut dos dois? E o Luan é bem mais gatinho. Luan, que história é essa que o Leão já viu seu Orkut? Você andou mostrando seu Orkut pro Leão? Luan. Por isso que no nick do Luan, esses dias, tava assim, L e L. Hein? Saudades de você, Jichan! Eu tive que fazer... Não, Jichan com voz de personagemzinha fofa de anime, vai. Jichan! Então, esse foi o e-mail do Leão, sem mais comentários. Próximo e-mail é do Jackson 5. Na verdade, deve ser Jackson. Jackson Kiyoshi Inoue. Não deve ser Jackson, não? É Jackson. Olá, pessoal do JCast. Meu nome é Jackson e acompanho o JCast desde a primeira edição. E ele reclamou de algumas coisinhas, falou algumas coisinhas que não merecem ser mencionadas. Eu tenho esse cara, tenho os mesmos problemas que ele, mas não sai por aí reclamando. Mas ele fez uns comentários, uma pergunta legal em off. É, verdade. Ele escreveu bastante coisa que a gente leu tudo, mas... E a parte aqui em off que ele disse. Vocês falaram de Wii e tal e comentaram que acessam a internet sem pagar a mais por isso. Gostaria de saber como vocês fizeram. Tipo, conectaram o cabo do modem no Wii e já funcionou? Funciona assim, tem um adaptador Wi-Fi, você compra esse adaptador, você liga o seu cabinho no adaptador e cabo pronto. Telefônico. É, o cabo telefônico do computador, eu acho que deve ter entrado pra internet a cabo também, quando não é... Possivelmente. Aí você liga ali o cabo whatever... Só que você tem que ter internet, é óbvio, você tem que ter um serviço de internet banda larga. Com discada você não vai conseguir fazer nada. Aí você vai colocar a tua net banda larga ali e vai sair ondinhas... Que o Wii vai captar essas ondinhas. O seu DS também capta essas ondinhas. E o seu laptop, se você tiver um, também capta essas ondinhas. É assim que funciona. E ele pergunta se a gente chegou a jogar online. Não, a gente não chegou a jogar. Porque a gente não tem o Wii, a gente foi na casa. É, a gente tem essa... O Wii permite isso, mas a gente não jogou online. E pergunta se a gente só compra jogos originais. Bem, eu não compro nenhum. Comprei. Por favor, o que você acha? É isso aí, né? O Rock Band aqui na cidade, pra PS3, tá custando R$1.199. Então, vou responder de novo. O que você acha, meu querido Jackson? Muito obrigado pela atenção de todos. ATT, seja lá o que diabos isso for. É ATT mais. ATT mais, pessoal, né? E agora, o último e-mail da Lika-chan. Esse e-mail da Lika-chan, eu amei esse e-mail da Lika-chan. Tá, ela falou que não ia escrever, mas escreveu. Ela falou, olá pessoas, eu não escrevi nada essa semana, mas eu resolvi escrever porque vocês ficam insistindo. E também porque eu acordei de manhã e percebi que realmente eu não consigo mais viver sem o Livendil, que eu amo ele demais e que eu realmente percebi que eu quero ele pra minha vida. Então eu queria falar isso no e-mail pra ele poder ler no ar e que o mundo inteiro saiba disso. E que a partir de amanhã eu quero gritar pro mundo inteiro que nós nos amamos e que vamos ficar juntos pra sempre. E eu só não tô muito emocionado agora, né, lendo isso, porque ela já me contou por MSN Tá tudo ótimo entre nós, assim, né? Inclusive, eu tô indo pra Porto Alegre amanhã. Esse foi o e-mail mais legal que a Lika-chan já mandou, adorei esse e-mail. Só uma coisa que eu quero dizer, Lika, é isso que acontece. Uau! Vamos pro resto do programa, pessoal. Não tem e-mail de voz, então vamos direto pro programa. É isso aí, mandem e-mails de voz. O aviso de última hora é que o Diego e o Live Jill vão estar cobrindo o Jazz Fest, que vai acontecer domingo, 9 de março, a partir da 1h, no Rio, mais precisamente no Circo Voador. Vai ter bandas como Marbella, Ramones, Corohaná, Persona, Rosier, Tenkai, vários DJs, com muita coisa interessante, e a gente vai fazer uma cobertura legal, e no próximo Mark 1 vocês terão uma cobertura feita pelo Live Jill e pelo Jichan. E só avisando que eles vão estar lá, então procurem alguém de boina, um cara magro com cabelo de japonês, que vocês vão achá-los. E enche o saco deles, eu não vou estar lá mesmo. A meia tá R$12 e você também paga 12 se você tiver na lista de desconto, e R$24 a inteira. Para mais informações, acessem o site www.jazzfest.com.br. coisa que eu tenho que falar sobre o mercado de mangás no Brasil é que o público é chato pra caramba. Eu não acho tão chato assim. Eu acho que tem público chato em, pra todos os lugares. No cinema tem público chato, na TV sempre tem aquela galera. O J-Cast tem público chato, a gente sentiu isso na pele. É. Então eu tenho pena das pessoas por isso, porque a gente sabe como o público sofre de falta de bom senso algumas vezes na hora e tal, mas eu também defendo um pouco o público. Realmente, é, em alguns casos, eles têm que exigir mesmo algumas... As editoras fazem umas merdas aí, vai, fala sério. Tá, mas muitas vezes nem é culpa deles, sabe? Mercado de mangá é um mercado complicado. Eu sei, mas então, assim, já sabendo que é assim, eles então avisem, eles então tentem levar... Igual a gente aqui, por exemplo, é... Mesmo quando atrasa, a gente resolve fazer uma piada com isso depois, entendeu? Pelo menos. Tá, vamos fazer um overall da situação. Mas tem uma curiosidade sobre o mercado de mangá que o Levindio tava comentando com a gente hoje mais cedo, né, Levindio? Não, é, porque eu tava comentando isso. Eu tava assistindo uma... Teve uma reportagem na Play TV e apareceu algumas entrevistas com alguns editores de mangá no Brasil, editor da JBC, da Panini, etc. E aí apareceu a editora da Panini falando um pouco sobre o processo de edição de mangá. Assim, a gente imagina a editora, quando a editora resolve lançar um mangá aqui, a gente imagina realmente que o diálogo deles com a editora no Japão é uma coisa, assim, muito profissional, muito, muito elaborada e etc. É muito inatingível pra gente. Daí eu fiquei... Essa moça, não me recordo o nome dela, falou que em alguns casos... Ah, tá me atrapalhando, galera. Tô falando pra ele. Isso não dá, sabe? Continua. Isso não dá ali do seu andando. Ele tava brincando com o Kabumon, sabe? Eu tô falando pra ele que é pra ele parar, que vai te desconcentrar. Darko. Para, senão vou desconcentrar ele. Eu comecei a fazer dancinha Wendan aqui. Ele... Eu esqueci o nome da japa que edita mangá na Panini. É o Zakeiko? Oi? É o Zakeiko? É, esqueci por causa dos públicos de vocês. E ela tava dizendo isso, que na hora de receber os arquivos dos mangás de lá, em alguns casos, eles recebem o mangá em papel. Tipo, eles recebem o Tankōbon, sabe, que vende na banca. E eles desmontam, escaneiam e trabalham em cima disso. Olha que loucura. As editoras fazem o mesmo trabalho que os scanlators na internet. Uhum. Quer dizer, é uma coisa muito mais próxima do que a gente pensa. Então, assim, realmente é complicado. A gente vê por isso que realmente é muito complicado negociar com essas editoras japonesas mesmo, né? Uhum. Eles são muito malas, assim. Eles são meio whatever, sabe? Tipo, toda capa e toda versão brasileira tem que ser aprovada por eles. Se eles não gostarem, eles dizem na última hora, tipo, não gostei, faz de novo. Tem toda essa coisa de aprovação, é um mercado muito complicado. Assim, eu imagino isso. Por isso, pela essa declaração, eu imagino, então, me cheguei à conclusão realmente que essa comunicação entre as editoras deve ser uma coisa muito burocrática, muito complicada mesmo, porque não só pela distância ou pela barreira linguística, que é um pouco maior, mas porque eles são extremamente estranhos. E chatos. E instáveis. É um bando de tio, sabe, mal comido, sei lá. Tá, mas quais são as principais reclamações? A principal, já teve um Hey, You Hate Me. É, não sei se é a principal, mas a principal minha, né, que eu sou pobre. É o preço. É aceitável. E não se pode fazer muita coisa, porque... É aceitável, é o preço padrão, né? É, enfim... É o preço que vale, não tá muito além disso. É, quer dizer, você tem aí um Tankōbon bem acabado, com a capa original, 200 páginas, entendeu? No Japão não é muito diferente desse preço. É, quer dizer, a tiragem não é muito grande, então, assim, é o preço, infelizmente, o problema não são o preço do mangá, o problema é a realidade do salário dos brasileiros, né? Agora, além disso, também reclamam de atrasos em alguns casos de alguns mangás. Por exemplo, Beach Girl, que ficou um bom tempo sem sair. É, a Panini que costuma fazer bastante isso. A Panini é mais nova no mercado de não mangá. Não sabe ainda como funciona. É. Quer dizer, ela aprendeu como funciona agora, né? Não, agora a Panini tá me surpreendendo. Eu tô comprando um da Panini, quer dizer... É Death Note ou JBC, né, na Panini? Death Note? É JBC, não sei. Né, é JBC, é. É Panini que trouxe agora Princess e tal. Eles estão com os mangás interessantes. Peach Girl era super legal, eles cancelaram por baixas vendas. As pessoas reclamaram porque tiraram, assim, o título da banca, sem mais nem menos. Quer dizer, é uma coisa complicada, porque... Eles ficam numa sinuca de bico, né, cara? Estamos perdendo público, estamos perdendo dinheiro, mas se a gente tirar da banca é sacanagem com a obra. Eles acabam tirando porque, no final das contas, manda o dinheiro, lógico. Porque eles não podem continuar tendo prejuízo. Mas é sacanagem, sim. Quem tá comprando todo, sabe, todo mês... Então, que eles não tenham pensado nisso. Tanto que eles até voltaram. Eles realmente parecem ter ficado na dúvida, sabe? Tipo, a gente tá levando prejuízo. A gente não pode continuar com isso. Mas, pô, é sacanagem tirar. É, voltou, só que o povo tá reclamando que voltou meio estranho. Voltou meio sem continuidade. Saiu um volume no mês e, de repente, demorou um pouco pra sair o outro. Sem periodicidade, né? É, saiu meio louco e com essa... Um problema sério. caríssimo essa história da distribuição setorizada. Que é horrível, realmente. Sabe, assim, me desculpa as editoras que eles dizem que é necessário, necessário, mas, pô, cara, aqui na cidade, tava publicando lá no Rio, eu fui no Rio, tava lá... A diferença tá muito absurda, cara, né? De 3 edições, tava Death Note número 6 no Rio, e aqui em Campos, quer dizer que é 4 horas do Rio, né? Quer dizer, é uma cidade interior grande, tava o número 3 ainda publicando, mesmo assim, algumas bancas. E se eu não me engano, só a capital do Rio e a capital de São Paulo que recebem na data certa. O resto do Brasil todo não recebe. Tem um pouco de falta de interesse das bancas com mangá, pelo menos aqui. Por exemplo, eu fui numa banca, tem uma banca muito famosa no centro da cidade que eu fui e fui comprar um mangá de Death Note. E aí perguntei pro cara, o cara forou pra mim e falou assim: ah, é aquela revistinha japonesa? Aí eu falei, é. Aí ele virou e falou assim: ah, tá escondido ali, a gente não tá mais vendendo isso não. E tinha, assim, sobras de títulos totalmente errados, escondidos, entendeu? Então, assim, tá rolando uma perda de interesse mesmo, talvez justamente por isso, porque chega uma variedade, assim, ínfima de títulos aqui. É também o que acontece muito com quadrinhos aqui, né? Quadrinhos é bem desrespeitado aqui. Você tem uma ou outra banca que realmente recebem as coisas. Muitas vezes a gente não tem nada aqui. E aí, enfim, eu tava pesquisando um pouco sobre o assunto e... Ah, uma coisa que eu queria falar sobre a Panini, eu vi a evolução dele, sabe? Tipo, a evolução empresarial de acordos e periodicidade, etc., veio mais agora. Mas a evolução de tradução, eles cresceram muito, muito rápido de trabalho. E a Panini tá publicando Seinen também, tá publicando Lobo Solitário, da Panini, uma edição bem legal. Eles estão fazendo uma variação maior, né? É. Quer dizer, a Panini tá publicando um pouquinho de cada coisa, pelo menos, assim. Tem Seinen, tem Shoujo. E outra coisa horrível da setorizada, tem um mangá que não vem pra cá, só saiu nas capitais. É, isso eu tô falando. Nem depois veio. É isso que eu falei. Além de ter edições atrasadas, tem edições que não chegam. Nunca vi hack aqui. Muitas edições, algumas edições mais luxuosas, assim, um pouco mais... Os próprios Seinens mesmo, o Lobo Solitário, eu vi uma edição ou outra, depois para. Eu achei super estranho quando vi Cinderella aqui, que é formato livro. É milagre, assim, ter acontecido. E, assim, eu pesquisando um pouquinho sobre esse tema, achei algumas discussões, algumas pessoas falando que o mercado de mangá no Brasil estaria em crise. E eu li umas outras opiniões e concordei com algumas que disseram que é o seguinte... Esse mercado, ele não tá em... Você não pode falar que uma coisa tá em crise se ele não, ainda não é estável, que a gente tava sacaneando aquela hora. Se não tem, entendeu, um mercado, ele não pode estar em crise. Uhum. Então, assim, o mercado de mangá no Brasil, ele tá começando. E o mercado editorial no Brasil, de uma forma geral, ele é complicado. Assim como é o fonográfico, por exemplo, que as pessoas realmente não compram. E uma coisa que brasileiro tem mania, inclusive a mídia brasileira, é de dizer que tudo é crise, né? Qualquer probleminha vira crise. Não, aqui dá a impressão seguinte, que se não vender 1 zilhão de cópias, o troço, sabe... O povo tem uma mania, entendeu? Sabe? Quer dizer, cada coisa tem seu público, entendeu? O mercado de mangá no Brasil tá começando, já faz muitos anos, mas é uma coisa lenta mesmo, tá começando mesmo. Ele tá aprendendo na marra como é que ele vai funcionar, então foi aquele negócio. Começaram a jogar aqueles animes, aqueles mangás de muito sucesso, que tinham anime na TV, o que ajudou na popularidade deles, quer dizer, já eram animes já populares, e foram estrondos de venda, Cavaleiros Zodíaco, Dragon Ball, quer dizer, foram estrondosos, e aí viram que deram certo, começou assim, 1 milhão de títulos diferentes na banca, e começou a saturar. O preço ficou muito caro, as pessoas não sabiam muito bem o que elas iam comprar. Falta um pouco publicações nas bancas, como tinha antigamente, Heróis do Futuro, Herói Gold, não tem mais publicações. Não tem. Nas bancas falando. É porque tem a internet, né, cara? Mas você precisa lembrar que a impressão que dá é que todo mundo tem internet, mas não é verdade. A minoria da minoria do Brasil tem internet. E as bancas, elas atingem todo mundo, entendeu? Uhum. E tem muita coisa de internet que é complicado achar. Eu gosto muito de comprar revista em banca. Tem muita coisa que você só acha em revista em banca. Tem algumas revistas, as poucas que sobraram são muito boas. Mas eu sinto saudade da Herói Gold, Heróis do Futuro, eu comprava muito. Eu sinto muita saudade dessas revistas, entendeu? Henshin, né? Henshin, sumiu. Entendeu? Quer dizer, vira e mexe eles voltam, tem versões dessas revistas na internet, mas não é a mesma coisa. Então o que acontece? Aquele bando de mangá chega na banca, a pessoa não sabe do que se trata, a pessoa não vai gastar R$9 numa coisa que ela não sabe do que se trata, não tem muita mídia em cima, quer dizer, deu uma saturada. Aí o que eles fizeram agora? Reduziram um pouco os títulos, alguns títulos chegaram ao fim, e isso é uma coisa muito legal. Nós já temos no mercado de mangá brasileiro títulos que já chegaram ao final. É, a nossa geração teve a sorte de crescer no boom do mangá, sabe? A gente via aqueles desenhos, aqueles animes na TV, e a gente teve a oportunidade de pesquisar, de descobrir o que é aquilo. Eu sou do tempo que mangá, não tinha mangá, eu tenho revistas na casa de Sailor Moon, que não era mangá. Eu também, eu tenho essas revistas. Era screenshots do anime, com balãozinho. Até eu tenho, você viu algumas lá, né? Lá tem umas Pokémon Club, que fez isso com Pokémon. Eu tenho coisas mais antigas até, mas anyway. Eu tenho essas revistas de Sailor Moon que você tá falando, elas são da época da Manchete. Cara, tem assim, umas 3 ou 4 delas. E assim, o mercado de mangá no Brasil, ele é mais antigo do que você pensa, né? Eu só fui saber o que é mangá mesmo e anime com Pokémon, de Pokémon em diante, sabe? Antes era tudo desenho. Ele começou... Ele retomou com o Cavaleiro do Zodíaco e de lá pra cá ele foi se firmando. Essa coisa do anime, do mangá, do otaku, essa coisa foi se subdividindo. Mas esse mercado é... Já tem animes aqui no Brasil desde a década de 80, de 70, etc. E mangá começou bem antes disso, até na década de 60 já tinha estudos sobre isso, etc. E, enfim, a Shonen Jump surgiu nos 60, nos anos 60 mais ou menos. E a colônia, né, dos imigrantes japoneses aqui no Brasil começaram a importar os primeiros mangás pra cá. Uma coisa muito interessante é que Akira foi publicado aqui, né, muito tempo atrás. Tem muita raridade por aí, então... Eu vi isso no meu livro de português, cara. Olha, muito bizarro. Como é que é? Meu livro de português chegou lá no final uma lista de publicações importantes de livros e revistas, etc., na história do Brasil. E tinha lá um artigo pra mangá. Quer dizer, só tinha a capinha, sabe? Uma página, eu reconheci que era Akira e tinha escrito embaixo. Akira, papapá, o ano que saiu e tudo mais. Foi o primeiro ou o quê? Não. Mas quando eu descobri que aquele seu foi na época que saiu Maia, Garota Sensitiva, um outro mangá que saiu aqui nessa época. E... O Solitário, também saiu nessa época aqui, primeira vez. Ah, já tinha saído alguma vez? Aham. Uhum. Enfim, o que acontece um pouco é o seguinte. Tá começando agora, então não se pode falar que tá em crise, porque o mercado ainda tá aprendendo a se firmar. Mas a única coisa que dá pra perceber é o seguinte, que falta um pouco de ousadia na hora de escolha dos títulos. Porque eles preferem sim mangás que já tenham anime. Não é culpa das editoras também, algumas editoras no Japão exigem que pra publicar o mangá aqui, o anime esteja sendo exibido. Foi assim com Naruto, né, se não me engano. Foi assim com Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter, se não me engano. Um monte de anime que eles fazem isso também. Mas as editoras acabam preferindo um pouco e tem muitos títulos por aí legais que poderiam ser lançados e que eles não lançam. A que mais usa é a Panini, né? É, a Panini que é mais legal. Por exemplo, usou Kumeru Puri, viu que deu certo, trouxe um outro da mesma autora, que foi Vampire Knights. É. E que é muito bom, gostei. Eu já li Kumeru Puri e li um pouquinho de Vampire Knights, bem legal. É, a Panini realmente, ela... Comprou pra incentivar? Não, era na época que eu tinha a minha fonte de mangá. Alguém que comprava mangá que eu não tenho mais. Todo mundo tem essa fonte e acaba perdendo no meio do caminho, né? É, aí a depois minha, a gente fica... A minha fonte era Otsu, mas ela ficou pobre também, eu parei. A minha fonte são minha, cara. É, até eu tinha fonte, era uma amiga minha que também... Ela deixou de ser otaku. É sempre mulher, né? Agora só mulher compra mangá? Cara, só mulher fica aquela coisa... mangá! Não, eu colecionava... Eu tinha mangá. Eu tinha mangá até a oitava série. Tinha muito mangá. Eu comprava, parei um pouco por causa do... Começou a ter muito título, começou a ficar muito caro. Então, eu parei pelos mesmos motivos e tô retomando agora, né? Que eu tô comprando o Cavaleiros, o Lost Canvas. Tava muito querendo comprar Bleach, só que eu perdi o primeiro. Eu não quero comprar Bleach, eu vou te dizer só por quê. Porque, enfim, antes de... Demorou muito pra sair o mangá aqui, quando saiu o mangá aqui eu já tava quase encostando lá. Mas eu gostaria de ter algumas edições pelo menos, porque o acabamento tá bem legal mesmo. Eu queria comprar pelo acabamento, eu gostei do feeling da coisa, sabe? Eu olhei, pô, igual o Tancon. O japonês. Da capa tá em inglês. Inglês, exatamente igual, branco, com logo exatamente do mesmo jeito, tudo idêntico. Agora, o problema da periodicidade. Eu acho que seria mais interessante se os mangás saíssem mais como livro e não como uma revista mensal. Tipo, sempre que a gente tivesse material suficiente, pronto. E aqui a gente anuncia que vai lançar e lança. Ah, é, mas é complicado, né? Porque isso não funciona muito aqui. Porque aí vai segmentar mais o público. O que funciona muito aqui, cara? Eu tenho essa pergunta de vez em quando. Isso funciona é um pouco mais, entendeu? As pessoas estão acostumadas a comprar revistinha na banca, entendeu? Eu até que achei uma ideia do Dark interessante. Achei bem interessante isso. Se eu não me engano, é o que a maioria das editoras fazem, né? Estados Unidos hoje em dia. Com mangá? Mas não... não com mangá. Com popular, mangá. Né? Não sei com Naruto, Bleach, One Piece, sabe? Agora com muitos mangás, sim. Muito bom. Se for algum mangá mais cult, assim, com menos capítulos, quem sabe, o que causa um pouco de problema, que eu tava analisando, que eu tava vendo, né? É o seguinte, é porque o mercado tá engateando ainda, por quê? Porque até hoje anime na TV, ou mesmo mangá, era publicado um aqui por acaso, aí deu certo, aí para, aí publica outro ali, aí passa de manhã na Xuxa, aí passa um senhor, sabe? A TV aberta, que é a que chega no grande público, ela não enxerga, entendeu, a indústria do mangá e do anime como um produto com muito potencial e não tem investimento específico pra isso, entendeu? Eles misturam, por exemplo, vem a Xuxa e pega o Inuyasha cortado e coloca antes de Três Espiões Demais, como se fosse a mesma coisa pro mesmo público. Aham. Uhum. Depois eles se encaram também o mesmo problema da censura, né, que sempre tem. Mas mesmo assim, quer dizer... Mostrar um sanguinho ali já não pode mais, tem que ser mais tarde. A TV aberta, que já passa novela 8 horas da noite a 10 anos, não vai tirar uma novela do ar pra colocar um mangá e um anime. E aí TV por assinatura é todo mundo que tem. E aí o que acontece? Fica essa coisa, esse vício, esse ciclo vicioso, que não deixa que essa indústria se popularize, assim, com força no país. Aí o que acontece? Fica uma coisa... coisa meio solta, meio perdida. E aí por isso que às vezes você chega na banca e se depara, por exemplo, eu confesso comigo, eu cheguei e olhei Princess Princess, o que, que é isso? Eu quero saber o que é isso. Só que é R$12,90, ou sei lá, R$9,90, eu não vou gastar R$9,90, coisa que eu não sei. Eu tenho a sorte que, de poder chegar em casa, entrar na internet, ler sobre, ver fotos das páginas, ler biografia do autor, ler tudo sobre, ah, legal, vou comprar. Ou legal, não gostei, não vou comprar. Agora, a maioria das pessoas não tem essa oportunidade. E se tivesse uma revista que falasse sobre isso, que comentasse os lançamentos e tal, sei lá, poderia facilitar um pouco. Não, e só uma reclamação, a Bandeirante tinha que voltar a passar anime, porque ela era a única emissora de TV aberta, depois da Manchete, que levou o legado da Manchete com força. Ela passava o VA, ela passava movie, e ela não cortava nada. Quem tava fazendo alguma coisa assim era pela TV, né? Que é, entre aspas, aberta. É, o HF, né? É, você precisa de antena parabólica, no mínimo. Tem um programa... Passou o Samurai Champloo, né? É, tem um programa muito legal na Play TV, que fazendo propaganda, nada a ver com o assunto, que é um combo, achei o máximo isso. É um combo, joga, mas fala. Fala e joga. Fala e joga, super legal, cara. Aí, eu tava vendo ontem... Luan já comentou muito nesse programa. É, eu consigo fazer isso tranquilamente. Eu não, isso que o Luan não entende. Não, mas, não quer, mas o programa whatever, eu vi um episódio, já tava vendo ontem... Olha que decadência, eu 1h da manhã, vendo no YouTube, a entrevista com a Mary Moon, no... Nossa, eu quero ver isso. Eu também quero ver. E ela jogando Wii, mas o que eu ia comentar, são joguinhos de Wii que elas estavam jogando, super legais, que era uma corrida de vacas, sei lá, super legal, e um troço muito estranho, que era tipo um western, que fica pulando os coelhinhos 3D e você tem que ficar dando soco neles, entendeu? Uhum. Eu não sei, mas eu só sei que o 3D do jogo é tão legal, você entra, sabe mesmo, é muito legal, cara. Eu quero jogar aquilo. Se alguém souber que jogo é esse, por favor, me manda que eu vou comprar um Wii só pra jogar aquilo. Então, estivemos aqui com o nosso especialista em mangá no Brasil, Levin Jill, e super interessado em jogos estranhos do Wii. Deixa eu tchau. Deixa um recado pros fãs. Eu estou me encontrando. Luan, fala alguma coisa, você passou isso quase todo sem falar nada. É, vamos dar um Wii Fit pra ele poder fazer exercício também, né? É, fica gostosinho. Só falta, né? Fica perfeito. Então, o que quiser. Don, don, don, don. Não é bling, bling, bling, não? Zrup, zrup, zrup. O favorito da Glass, squish, squish. A prova irrefutável de que os japoneses não batem muito bem na cabeça. Peraí, e precisa de mais alguma prova? Tá, mas essa é a prova final. Não tem como vencer isso. Pra mim, isso é só mais um comentário, porque já tá mais do que comprovado. Qual o barulho de lambida pra você? Slurp, slurp. É, faz direitinho. Isso parece um barulho de lambida, mas pra japoneses é... O leão agora ficou doido com a lambida do Luan. Isso foi premeditado ou impressão minha? Não, não foi. A lambida pra japoneses é... Pero, pero, pero. Tenta fazer isso lambendo. Deixa eu lamber alguma coisa, peraí. Eu não consigo falar e lamber ao mesmo tempo. O slump dele sai. Cara, mas slump é uma coisa gutural, né? Entendeu? Uma coisa meio assim. Mas uma... o pero, pero. Peraí. Ele não lambeu, ele chupou bonito. Eu escarrei, né? Como assim um barulho? Não é um barulho, é uma palavra. Pero, pera, pera, pera. E tem outro pra slump, que é o zuru. Não, porque vamos pegar depois tem gente boiando. Quem lê mangá sabe que algumas onomatopeias japonesas são muito estranhas. Então tem um som, sei lá, dodom, dodom, dodom. Aí tem aquela traduçãozinha, né, embaixo. É porta se abrindo, sei lá, uma coisa assim. Aham. Então a gente viu que realmente a gente tem onomatopeias bizarras não só pra coisas que fazem barulho, mas pra coisas que não fazem barulho. Não fazem barulho. Então, por exemplo, tem uma, se você quer, tá fazendo alguma coisa meticulosamente, cuidadosamente, isso tem um som, é... Kitin, kitinto. Ou é kitin, ou é kitinto. Eu tô aqui, sei lá, eu tô fazendo uma operação, tô operando o fígado do Luan, e eu tô com muito medo, posso acabar matando ele. Enquanto eu tô fazendo isso, eu faço um kitin, kitin, kitinto. Isso pra mim parece o barulho da lâmina arrancando minhas artérias. Mas não é, não é. Isso é um barulho que explica... Se bem que eu gostava das lâminas, dos barulhos... Eu estou sendo meticuloso. Eu gostava do barulho da lâmina do Wolverine. Shwink. Snicked. Não, eu gostava do shwink. Eu gosto do snicked. É, então, as novas pés do americano são mesmo estranhas, né? Mas isso, presta atenção, não é o barulho da cirurgia, é o barulho da situação psicológica. É uma coisa que não existe. É uma onomatopeia abstrata. Outra, barulho da noite, começando a noite, do sol desaparecendo. Topuri. Quer dizer, quando o sol tá indo embora, ele faz topuri e some. É. Tem o clássico, Doki Doki, que é o coração batendo. Seu coração bate Doki Doki. Lógico. Isso dá até nome de música, né? Meu coração bate Doki Doki. O outro que pediu pra ser brega no Vale do Eco, né? Não é? É uma das músicas lá do... É, uma das músicas do... do Dramol Nardini. Nardini. É, mi corazón late doki doki. É, ele canta espanhol, tá certo. Outra coisa, som de quando você dá um chute e erra. Dobi. Não sei se vocês perceberam, galera, mas quando você se mete numa briga de rua e dá um chute, ele não pega. Para pra escutar, vai fazer dobi. Quer ver, Luan? Fica aí, peraí. Yes! Dobi. Não, vocês ouviram que é muito rápido. É muito rápido. Não, faz de novo agora, por favor. Mas preste atenção, agora o Darko vai colocar até uma... Vai um pouco mais devagar na edição, não é? Uhum. Pra vocês poderem escutar o Dobi rapidinho lá no fundo. Faz de novo, vai. Yeah! Dobi! Pegaram? Agora em rotação alterada, vai. Viram? Quando acerta. Quando acerta, eu não sei. Doká. Ah, é, o impacto é Doká. Sabe o, sei lá, boom, paf, pou... Pra eles é Doká. Quer dizer, aquele seriado dos anos 60 do Batman no Japão deve ser uma coisa legal, né? Doká, Doyon, Tsuru, Tok Tok Tok Tok. Agora outro de sentimento. Quando você tá lá pensando muito, tentando resolver aquela prova de matemática, você não consegue de jeito nenhum, do nada você olha pela milésima vez pra aquela questão e você tem uma iluminação e aparece aquela lâmpadazinha na sua cabeça, qual é o barulho que faz? Bom, eu pensava que era ou Eureka ou Zalum. É o barulhinho da Globo, não? Plim, plim. Não, faz. Polarizado. Gunha! É estridente assim? Aí você fica surdo e reseta seu cérebro? Eu acho que vocês não vão conseguir sentir isso, mas doeu no ouvido da gente. Aparece. Gunha! A onomatopeia. Para de fazer isso com essa voz? A onomatopeia que eu gosto é do Chipmunk, do drama Chipmunk. É, né? Do Chipmunk. Shira. Peraí, do Chipmunk não é o I, o A, não, não, não, esse. Ah, tá. Não esse. Esse é o Alvin do Chipmunk. Ah, sei. Tipo, sabe o Dramatic Prairie Dog? Não é esse o nome dele, né? É, isso mesmo. Aquele que aparecia direto no YouTube. Tadã! E tal, que virava e fazia tandã. Então, as versões dele, né? São muito engraçadas. É, no Japão ele não fazia tandã, ele faria tirá. Ou então, tirari. Ou então, tirum. Mas peraí, esse não, é o, não, não seria o fundo musical, isso é o barulho dele virando, assim, do stare. Como é que chama isso em português? É, do quick sideways stare. Glance, quer dizer, né? É, staring. É tipo, quick stare. Dá uma olhadinha de lado rápida. Aquele olhar 43? É, esse mesmo. Agora, outras, as mais bizarras pra mim costumam ser de comida. Quando você tá comendo, né? Quando você tá mastigando. É. Né? Os bons leitores de Turma da Mônica sabem que quando você morde uma melancia, você faz chomp. Não, quando você morde, faz nhaque. Morde, faz nhaque. Quando você tá mastigando, faz chomp. Exatamente. Ah, tá bom, então quando você morde... Não, nhaque não é da margarina? Não, quando você morde, não faz nhaque, faz pari. Engraçado que são assim, são sílabas complicadésimas, né? Não dá pra isso, uh-huh. Um som, entendeu? Não dá pra isso, é uma palavra, isso não é um som. Come alguma coisa aí, escreve que é bobisco aí. Isso é pari quando você morde, quando você tá mastigando, é moku. Moku, moku, moku, moku. Ou seja, você pode mastigar fazendo bico. Você tem que fazer bico pra fazer moku. É um Pokémon, né? Moku, moku. E quando você esmaga alguma coisa, é gucha. Legal, gucha parece. Gucha! É legal, sabe? O gabá-gabá, que é um barulho muito característico. Também de quando, serve. De quando você veste roupas muito grandes. As roupas fazem o barulho gabá-gabá. Tipo, você veste M, sabe? Você veste o sapato. Você bota aquela camisa de seu pai, sabe? Ou bota o sapato do seu pai, o sapato vai fazer gabá-gabá. É, pra você avisar que tá grande demais, senão você é ridículo na rua, entendeu? Tecnologia japonesa nos ajudando a viver melhor. Agora, quando você tá naquela sua quest. Finalmente você chega no final, acha aquele baú no meio daquele altar e você abre o baú e não tem nada dentro. Pô. O som que faz é... Cará! Yo! Exatamente! Não tem nada aqui dentro! Foi nem que veio! Ué, quando você abre o baú no tradutor, o que você vai falar? Caralho, puta merda, não tem nada aqui dentro! Não, e depois qual é o barulho da pessoa caindo de cara no chão depois? Não, só pra falar que esse é o som do vácuo. Então, no espaço, quando você for pro espaço, tá voando lá. Aí vai o Lavin Diu lá no espaço com uma canetinha de Jigglypuff, escreveu olhou, né? Eu vou lá todo puto, né, com a minha bichinha de cor-de-rosa. Gaia é o quê? Ah, o som de plateia, isso tá, né? É, se tiver uma plateia que faz... Aqui faz... Lá faz... Gaia! Então, os nossos ouvintes do JCast agora mandam e-mail gritando Gaia! E sempre que a gente tiver uma ideia do JCast, a gente vai falar o Gunha! Não, o Darko vai falar Gunha porque só ele sabe falar desse jeito. Só ele tem moral suficiente pra enviar dar desse jeito. Gunha! E o sonho de dormir, cara? Quando você tá dormindo, o que a gente faz ZZZZ? Pra mim, sinceramente, ZZZ também nunca foi... Nem essas onomatopeias retardadas nunca foi um som realmente produzido. Foi simplesmente pra indicar que tá dormindo. Não, você é tipo... a roupa não faz som, e pra indicar que tá grande demais, por mais retardado que isso seja. É tipo um leve som, sabe? Dizer pra mim é o zumbido do mosquito na sua orelha enquanto você dorme. É, tá, mas de qualquer forma, no Japão você não faz... Você faz... Gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu. E quando você tá num sono muito pesado, você faz... Gussuri! Quer dizer, você tá dormindo mais, mas a palavra é maior. Você faz gussuri, gussuri, gussuri, gussuri, gussuri. Eu falei até do barulho do inseto, o barulho do inseto também é meio retardado. Mas de ter esses otakus posers, que gostam de falar que é otaku com força, eu comecei a tentar dormir falando isso. Só pra mandar e-mail, mandando e-mail aqui pra gente falando, nossa, sabia que eu durmo assim desde 5 anos de idade? Agora, se você tá deslizando, tipo, você tá com aquela meia no chão encerado, no chão encerado, e você vem correndo pra deslizar, sabe, você faz tchurum! E quando você tá cansado, você não faz puff puff, você faz doyon, doyon, doyon. Cara, são palavras muito complexas, cara. Como é que você vai lembrar de fazer esse barulho na hora que você tá fazendo a coisa? Você que fala o barulho ou o barulho acontece pela situação? O barulho acontece, cara, não sei como. Então, eu não sei como é que as roupas grandes fazem barulho. Só pelo fato de serem grandes. E nem... Muitos de vez em quando tem coisas assim, sabe? Dá barulhos pra coisas que não fazem barulho. Acho que todo mundo já fez isso alguma vez. Já fez, Lavidio? Eu não sou tão anormal assim. Tipo, uma situação que você não sabe explicar qual é a situação. E aí você inventa um barulho pra ela. A minha normalidade para no fato de eu fingir que eu abro o elevador com poder mental. Só. Só vai até aí. Mais que isso, não. É, aperta o botãozinho, faz assim com a mãozinha e ele abre. Só, parou aí. Ah, quando você fica excitado, você faz murá-murá. Isso é um barulho de ereção? Cara, é quando você se excita um pouco, você faz murá-murá. Você nunca parou, você nunca escutou murá-murá, não? Quando... Não? Não. E o mais legal é que tem sons que nem o pessoal entendido de sons nem sabe o que significa. Como qual? No site tava falando sobre geshi geshi. O cara fez uma lista enorme de sons, que significa que ele é bem entendido em normas japonesas. Ele tem menos o que fazer do que o mais desocupado que eu conheço. Não, acho que eu achei isso não daí. Não pode ser uma tese de mestrado, porque a universidade é essa que aceita uma porcaria dessa. Eu achei esse site num blog sobre edição de mangá, editores de mangá. Então esse cara deve ter trabalhado com muitos mangás, por isso ele sabe. Ele é o cara que coloca os onomatopeias. E aí ele falou sobre o geshi geshi. O que é o geshi geshi? Ele disse que parece ser um wiping sound, que seria mais ou menos um som de... Quando eu escuto wipe, eu penso em lágrimas, e tirando lágrimas, secando lágrimas, assim, wiping. Quem souber o que é wiping, entendeu? Mas o que interessa mesmo é que o cara quis dizer que ele não faz a mínima ideia do que significa geshi geshi, mas que o pessoal usa. Jogou lá porque visualmente era bonito, né? Porque as onomatopeias fazem parte da arte da página, então... É. Talvez, na verdade, seja só um rabisco que o cara achou que fosse um ideograma, entendeu? Então usou pra geshi geshi. Não, não, as onomatopeias são muito bem trabalhadas. Sabe quando você abaixa o olho assim com o dedo e mostra a língua e faz nha-nha-nha-nha, ou então lero-lero, em japonês você faz, eu até esqueci, bebeda, você faz bebeda, faz bebeda, bebeda. Agora você vira pra uma criança, você é uma criança sendo zoada, tá, na sua terra infância, você vira, mostra a língua pra fora e fala, bebeda. Ah, o seu FF, que tá tudo ficar tão espantado que vai começar ou chorar ou sair correndo, vai achar que você faz alguma invocação maléfica ou uma macumba, realmente funciona. Ah, cara, tem um lugar que eles fazem essas onomatopeias. O Darko acabou de fazer um barulho aqui quando ele teve esse vislumbre intelectual aqui, que ele lembrou de alguma coisa, né? Gunha! Vocês conseguiram ouvir? Eu fiz gunha! Fala isso, que eu tô sensível hoje, eu tô me assustando cada vez que você fala. Gunha! Para! O Ultraman faz. Ele faz tip tip. Não, quando ele vai voar, ele faz um barulho estranho. Não, o Ultraman Tiga, quando ele lutava, ele fazia tip tip. É, ele faz o onomatopeias, Ultraman. Tipo, eu entendi isso, não era pequeno, tip tip. Ele é o único live action que faz onomatopeia. E outra coisa, quando... Sabe menininha de 12 anos, que não tem peito, que é totalmente lisa, que nem tábua? Tem barulho pra isso? Ela faz petan. Ou petanto. O que que faz esse barulho? É flat. É algo liso, sabe? Como assim? Em que horas que ela faz esse barulho? Faz de não ter peito, ela faz barulho? É. Claro. Não sei, quando ela aparece, sabe? Faz... Petan. Peraí, depois que ela sai, continua fazendo... Não, né? Não é como. Depois que ela sai, não, desculpa. Quando ela continua assim na cena, continua fazendo barulho. Não sei. Então, eu sou alto, magro e reto, que nem uma tábua, eu faço esse barulho. Você faz petanho, não sabia. É que horas que eu faço isso? É quando eu chego, quando eu saio, quando eu. Sabe? Não sei. Acho que quando eu sou flatness, tô com vontade de fazer a sua. Flatness? Como que eu tenho uma flatness? Tem, a sua reteza, sabe? Só vai piorando, cara. Deus, cadê o português? Vocês não eram homem. Agora, pra finalizar. Quando você faz um trabalho físico, que parece ser difícil, mas você termina ele com muita facilidade, tipo, tem uma bigorna de 50 quilos ali. Aí todo mundo fala, ah, Goku, você não vai conseguir levantar a nossa bigorna de 50 quilos. Aí o Goku vai lá e levanta com um dedo, ele faz, Arayoto, ou então, Hoisato. Isso não é o que ele fala, presta atenção, é o barulho da pedra muito foda sendo levantada com o menor esforço possível. Ela faz essa palavra toda. Eu tô. Agora, qual é a onomatopeia de vamos continuar com o programa? Guxim, guxim. Já não, já tem guxim. Eu não, deve ter, né? Spacon. Spacon! Não, eu gostei de guxim, guxim. Guxim, guxim. Mas já tem isso. Tá, tem variáveis. Guxim, guxim, spacon. Muito bom. Hoje eu vou entrar na sua casa chamando você de minhas colegas e meus colegas de trabalho. Porque vocês vão ser as minhas colegas e os meus colegas de trabalho. Vamos trabalhar juntos para governar esse país. Você sabe o que é a reforma social? Você sabe o que é a justiça social? Eu também não sabia. Mas reforma e justiça sociais é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo imediatamente fazer com que melhore a alimentação do nosso povo. Melhore as condições de saúde do nosso povo, melhore as condições de habitação do nosso povo, melhore as condições de habitação do nosso povo. Olá, Ivy, você tem 8 mil ienes aí pra me emprestar? Cara, eu tenho uma deixa lá em casa, no cofre. Você tem um cofre com ienes? Eu tenho um cofre, eu tenho um porco enorme, cheio de ienes dentro. Sabe, um porco com o chapeuzinho de Hayden. Assim. Legal. Mas então, cara, o negócio é o seguinte, o japonês tá sem grana pra comprar DVD. Por incrível que pareça. Eu fico muito espantado com isso, mas quando você lê sobre o assunto, você vê que o espanto também não é tão grande assim, porque eles têm coisas, eles têm formas mais eficazes de chegar até os animes do que através dos DVDs. Muito mais barato. A gente que pensa que DVD é o top, mas não. O que acontece é o seguinte, o mercado de DVD no Japão anda tendo uns probleminhas. Vamos dizer exatamente que é uma crise, que pode estar chegando ao fim, ó, meu Deus, não vamos mais ter DVD, socorro, não vamos mais ter anime. Mas eles não estão ganhando tanto dinheiro quanto eles esperavam que estariam ganhando. Quanto eles costumavam ganhar, né? Mas por que que isso tá acontecendo, Live? Bom, o Japão tá saindo de uma crise, então, como a gente falou lá no JCast sobre Natal, agora não tem mais 14º salário. Não tem. O 13º tá curtinho. É, não é mais o triplo, quádruplo do salário, não tem mais bolo pra namorada no final do ano. Eles tomaram vergonha na cara, pararam de gastar à toa. Agora tem japoneses bebendo e dando pros amigos, né? E eles estão morrendo de medo de gastar dinheiro, né? Vamos gastar muito dinheiro, ferrou. Eu falei do Natal, ele viu logo a parte que ele lembrou, né? Mano, fala dos nossos... O que tá acontecendo com o Luan? Nos fale de suas recentes descobertas. Eu odeio vocês. Isso aí descobriu há pouquíssimo tempo, realmente. Pouquíssimo tempo, né? É. Esse problema não tem ficado. Ele tem piorado. Piorou agora em 2007. Porque 2007 foi um ano meio tranquilo pra anime, sabe? Não teve muitos animes que fizeram um grande boom. Se a gente teve 5 animes que fizeram um boom gigantesco, foi pouco. Não tinha muitos que o pessoal comprar, né? Não, e também tem esse problema. Quer dizer, lá dentro também tá crescendo um pouco a coisa do compartilhamento de arquivos pela internet. Tem a coisa do. Oi? Nada, nada. O Luan tá meio zen hoje, meio fora de área, sabe? Ele tá funcionando numa frequência diferente do resto da humanidade. Com medo do Luan um pouco, sabe? É porque eu tô meio doente, gente. Tadinho, Luan Zé. Mande suas condolências pro Luan. Condolências? Uau. A gente pensa aqui que DVD, porque o que acontece? Você vê um anime na televisão, a imagem é horrível, né? Então você vê um DVD, é aquele top. Só que você precisa lembrar o seguinte, lá no Japão tem a TV digital, eu me sinto Lula falando isso. Ele tem a TV digital que funciona, olha que incrível. Olha que incrível. Funciona no país inteiro e há anos já. Não é? Há séculos, olha que legal. Quando passa uma nuvem, não sai do ar. Não, e eles não têm discussões pra saber como exatamente funciona, porque eles já sabem, entendeu? Eles são japoneses, né? Né, foram eles que inventaram isso. Eu achei engraçado que uma vez, uma amiga da Otsu tava com a Mikiko, que era uma japonesa que veio pra cá de como é que chama aquela parada? Intercâmbio. Você vai pra sua volta? Intercâmbio. Isso aí, que ela faz inteligente, estudado. A Mikiko veio de intercâmbio, aí aconteceu, e o Diego tava todo empolgadaço, que eu tinha acabado de comprar a câmera digital, né? Você tava empolgadaço com a câmera, era um maior tijolo, né? E aí ela foi bater uma foto com a câmera digital. Eu lembro até hoje da cara que ela fez quando ela olhou pra câmera. Ela nem sabia mexer na câmera. Mas não é porque ela não sabia, porque aquele modelo ali devia ter aparecido no Japão em 1981. O Diego vendeu, sei lá, as cuecas dele pra comprar aquilo. E ela provavelmente já tinha celular que tirava foto, quando aqui nem sonhava com isso. E foto na mesma qualidade da câmera do Diego. É, e que até hoje aqui não tem isso. Ou melhor. Ou seja, a TV digital deles é muito boa, o que acontece? É muito mais negócio, quer dizer, os animes já estão passando na TV aberta. É muito mais negócio você gravar da sua televisão, entendeu? Em HDTV, do que comprar o DVD depois. Quer dizer, você vai ter o anime com uma qualidade superior ao do DVD e de grátis, meu rapaz. Mas não é só isso, né, cara? O preço do DVD de anime é mais caro do que o preço do DVD normal. Eles metem a faca. É um ciclo vicioso, porque por isso mesmo eles vendem menos. E por causa disso eles aumentam o preço, e porque aumentou o preço, vende menos. Quer dizer, uma coisa leva a outra, que volta pra outra. Toshinis vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Aí a gente deu uma procurada aqui na Amazon.co.jp. E no Yaseja também, deu uma olhadinha. Totalmente perdidos no meio dos candis, a gente conseguiu achar pelo menos o preço. Falava uns números no meio, a gente acha que aquilo é o preço. É. A Glass não tá aqui pra traduzir, né? Fala o preço aí, Luan. Bem, os filmes normais estariam entre 3.000 e 4.000 ienes, né? É. Um filme completo, filme com extra, com tudo. Um filme de normalmente 120 minutos. 120 minutos mais os extras, óbvio, mais, né? Como extras. Todo filme. 3.000 a 4.000 ienes. Já um anime... O mais caro dos filmes chegava a 6.000, né? Já um DVD de anime com 4 episódios, o dos mais baratos estaria 4.000 ienes. Dos mais baratos, mas não é 4 episódios dá 90 minutos. 90 minutos, exatamente. Mas não é o preço normal, isso é em promoção. Porque o preço normal cerca de 6.000 ienes. Dos mais caros, 8.800, quase 9.000 ienes. Então... Os que estão lançando agora, que estão em pré-venda e tal, chegam a 8.000. Chegam a 8.000. O que a gente viu foi um Clannad, que o preço normal, segundo eles, era 8.800 e com desconto ficava 6.800. Só que, em algumas situações é um pouco pior, porque quando rola importação, quer dizer, vai para os outros países, que é mais caro ainda. A gente estava vendo aqui no Yeseja os preços dos DVDs de Luckstar, que a gente não viu exatamente quantos episódios por CD. Mas como são 24 episódios e tinha 12 volumes... Então a gente imaginou que são só dois episódios por DVD e tava 50 e poucos dólares, né? Tava 50 e poucos mais caro, chegando a 68 dólares. É, tinha a 65, achava fácil, né? Acho que tinha até alguns que 72, se não me engano. Porque a gente tem box completo aí agora saindo com promoção, né? Ah, mas tudo isso importado, né? Peraí, em doletas isso tava 65, né? Agora... Em doleta. Fazendo uma conversão, quanto que dá 8.800 ienes? Estamos entrando em Yahoo Brasil Finanças. 8.800 ienes. São 143 reais. 143 reais, que geralmente aqui... Ó, como o Brasil tá bem. 142 reais e 87 centavos. Na verdade, 142 reais, 86,827 centavos. Caso você consiga dividir uma moeda de um centavo. É um centavo de 4 ou 5 dígitos. É, quer dizer, aqui no Brasil, uma temporada... Às vezes, por exemplo, uma temporada completa de um seriado que acabou de sair, novinho, fresquinho, a sexta temporada de 24 horas, por exemplo, você compra por uns 140 reais, sendo que são 6 DVDs com 4 episódios de 40 minutos cada. E lá no Japão, um DVDzinho só de anime com 4 episódiozinhos, quer dizer, uma coisa... 90 minutos só, tá pelo mesmo preço, quer dizer, uma coisa bem pesada. Mas, gente, tenta não pensar com a mentalidade brasileira, tá? Eu acho que eles ganham mais, tá? 8.800 ienes é carinho pra eles, é um pouquinho... Pra um DVD, mas não é um preço caro pra eles. O que torna mais claro que é responsável pela crise é justamente isso. Quer dizer, podia ser um centavo, mas você não vai gastar um centavo se você pode ter a qualidade maior se gastando nada. A não ser que você seja um colecionador maníaco e adora aquela série, o que não aumenta vendas. Mas o problema mesmo, o maior problema disso é que a qualidade é menor. É, em alguns casos a qualidade assim, é menor. E acaba que tá conseguindo mesmo certo lucro ainda que não se abalou, justamente essas empresas maiores, que tem um histórico de produções já antigo, que tá relançando suas obras em DVD. Essas obras não estão sendo mais exibidas na televisão, então assim, não tem como... Quando foram exibidas, não tinham uma qualidade tão boa quanto hoje em dia. É, então assim, então você pega clássicos DVD, e tudo bem, agora, acabou de sair um anime fresquinho, tipo um Luckstar da vida, acabou de sair em DVD, é complicado, porque saiu ontem, o DVD sai muito rápido, e as pessoas estão aquilo fresquinho ainda, gravados em suas televisões, entendeu? Pra assistir a hora que quer. E, não, cara, a internet deles é tão foda, que olha só, o que a gente baixa aqui por torrent leva um mês, baixando lá e transferem por MSN. Uma vez, o Diego me contou, falando tanto do Diego hoje, né? Ele me contou que... Apaixonado, Levin Jun. Cala a boca. Ele me contou que... Tava... Tá, ele tá. Agora que eu tô bem com o Alicatchan... Ele deu uma pescadinha aqui, né? Aí acontece... E aí tava no MSN com o Japa, que dança para-para, o Japa ia mandar um DVD de para... Acho que era para-para pra ele. Aí, de repente, o Diego vê assim, pum, pipocar na janela dele, uma coisa tipo de 500 mega, assim, sabe, pra ele aceitar. Ficou meio que olhando assim, tipo assim, pra explicar pro cara que... Tipo, o que eu faço? Meio que não dava pra aceitar um arquivo de 500 mega pelo MSN, entendeu? É, tipo assim, você tá lá, ah, quero ver um anime. Vou ali fazer uma pipoca, quando volto já passou a temporada inteira. E tem alguns comentários aqui de algumas opiniões de pessoas em fóruns na internet sobre esse tema. Por que não comprar? Na verdade, vieram do Nichan, o grande canal japonês de fóruns, etc, etc, etc. É, então lá tá rolando essa discussão. Então algumas opiniões era isso. O preço dos DVDs, que é muito caro comparado aos outros DVDs. Tem muitos títulos crappy, sabe? Tem muitos títulos... Que não vale a pena. Tem muito lixo que não vale a pena comprar. Vale a pena comprar. A UHD, que tem mais qualidade do que o DVD normal. A distribuição online é bem melhor. Eles falam que é mais fácil mudar logo pra distribuição online. É, porque, no caso, assim, você pagar mesmo pra poder receber online. Fica uma coisa mais fácil, mais rápida. Não tem... alguns acham que o anime não vale a pena você reassistir. Então, se é pra assistir uma vez só, é melhor pegar de graça do que baixar. Porque não valeria a pena. Ninguém para muito pra poder... Do que comprar. De vez em quando você ouve... ouve falando alguma coisa errada, ele... Não, é isso mesmo, não sei o que. É porque o Luan corrigiu. Exatamente. Porque o Luan existe nesse programa, ele não fala, mas ele está aqui para corrigir as besteiras que a gente fala. O Luan é o ombudsman aqui do Diego. Man é o cara, sabe, da imprensa, que é o cara que trabalha na revista, lendo a própria revista e criticando a edição seguinte para dizer o que estava errado. Que recebe crítica também. Por um segundo eu entendi que eu era o Batman da equipe. Não, você não é o Batman aqui. Por isso que eu não entendi. Falando do valor de Rewatch, tipo, você compra um anime arém qualquer, sabe? Love Hina tem um certo valorzinho, mas sei lá, sabe? Qualquer anime desses daí que tem 10 mulheres e aí 10 mulheres querendo dar pro cara e aí não sabe qual que ele pega. Você vai assistir isso uma vez? Você não vai assistir isso de novo, sabe? Assim, eu tô falando assim, faz sentido, mas não que eu concorde. Por exemplo, eu compraria, eu deixo às vezes de comprar muitos DVDs por causa do preço. Agora, muitas coisas, nem filme, se bobear, eu reassistiria, mas eu teria o DVD na minha casa. E assim, tem muito anime novo toda hora. Então, muitas vezes, tem tanto anime pra assistir, tem tanto produto que jogam no mercado, que o tempo que você tá meio que perdendo, revendo, um é o quê? Para não, de... o Luan adora fazer conversinhas em off. Chato hoje, Luan. Deixa eu explicar. Enquanto a gente... O Luan tá hiperativa hoje. Enquanto a gente tem conversa menina, de... Menina faceira. Enquanto a gente tem conversa de adulto aqui, o Luan está super feliz brincando com o meu Gabumon. E destruindo ele, inclusive. Terminando de quebrar. Mentira, que eu acabei consertando ele, tá? Agora, o próximo é ótimo. Comprar DVD é problemático. Vale lembrar que quem disse isso foram os japoneses. É um Shikamaru, o quê? Não, o japonês tá acostumado a bater palma e acender a luz. Tudo pra eles é problemático. Não, é problemático, porque eles têm que chegar na tiazinha, eles têm vergonha da tiazinha. Aí a tiazinha vai ver que ele tá comprando aquele anime que tem for service. Aí começa a sair sangue do nariz do cara enquanto ele não pede. Não é, ele fica olhando pra baixo, falando baixo, a mulher não entende. Aí aquela intendente com decotão bem moezinha falando com ele, não vai conseguir falar com ela. Uhum. Aí quando ela consegue entender, ela grita pro cara lá atrás: ei, tem o Sex Nurse número 322 aí? Aí todo mundo olha pra ele e fica o cara cinza, chatada, e vira um balãozinho e sai voando. É. Então é realmente muito problemático comprar DVD no Japão. Falando nisso, qual foi a última coisa que você me disse que era problemática, Darko? Tá muito quente aqui, né? Verão. Então, eu tenho ido pra casa de amigos meus tomar banho de piscina. Então, da última vez que eu falei com o Darko, ó, tô indo que eu vou tomar banho de piscina. Aí ele falou, você gosta de uma piscina, né? Claro que eu gosto, tá muito quente. Aí ele virou pra mim, piscina é problemático. Eu falei, por que é problemático? Não vai me dar problema nenhum, não vai me dar trabalho nenhum. Ele falou que dava muito trabalho. Aí eu perguntei, por que piscina dá trabalho? Qual foi a resposta do Darko? Tem que conviver com pessoas. Imagine piscina. Não, as palavras do Darko. Tem que ficar com pouca roupa, tem que ir que falar com gente, lidar com gente, se molhar. Eu odeio piscina pelos mesmos motivos. Pense, é muito trabalhoso. Pensem comigo, cara. Você chega na piscina. Piscina remete a churrasco. Churrasco remete a pessoas com latinha de Skol na mão. Peraí, remete a mulheres segurando na mesma mão, com os dedos inferiores assim da mão, a latinha, e com os dois dedinhos o cigarrinho. Pode ser também. É horrível. É. Num churrasco... Sobre o que você vai conseguir conversar? Sobre futebol, sobre a novela das oito, sobre o... sei lá, sobre... nem sobre filme dá pra falar, né? Nem sobre filme pipoca dá pra falar. Muito por alto, talvez alguma coisa de política. Sobre quantas meninas você pegou ontem na festa da Odonto. Cara, churrasco, eu... é churrasco. Olha a viagem, não tinha churrasco nenhum. Piscina, banho de piscina, mergulho. E pronto. Quem tava com você? Eu e dois amigos, acabou. Ah! Foi homenagem à Turuá, explicou. Foi, agora tá explicado. Tava um truçado. Agora, piscina remete a pessoas. Pessoas remetem a papo normal. Papo normal remete a boring. Isso que eu ia falar, cara. Pelo amor de Deus. O Luan, que é o nosso sociável, que gosta de ser amiguinho de todo mundo. Não, fora que todos os meus amigos acham o Live in Jill e o Darko super gays, né? O Luan, que gosta de falar de conhecer pessoas normais, de andar de skate, de andar de bicicleta, de falar sobre futebol, que gosta desse tipo de gente. Olha esse tipo de gente, né? Calma, mas enfim, nos Estados Unidos também a crise tá apertando, mas por motivos diferentes. Quer dizer, na verdade, por boa parte dos mesmos motivos, a HDTV deles ainda não é tão boa, principalmente pra anime, na TV aberta, mas o principal motivo é que todo mundo falou, esse negócio de anime dá dinheiro, vamos lá, vamos trazer tudo que tiver lá. Você se lembra quando a internet começou, que as pessoas achavam foda, mas ninguém sabia exatamente como ia tirar dinheiro daquilo, só começaram a colocar. De algum jeito volta, e meio que ele não voltou. Foi o que tá acontecendo com o mercado de anime no, é isso aí, nos Estados Unidos. Ou seja, durante 2007 teve uma queda de 20% nas vendas de anime nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos ainda a responsabilidade ainda é maior dos fansubs do que nem no próprio Japão. No Japão é mais por causa da coisa de gravar na televisão. Só que o que acontece? Eles gravam, assistem pra eles, não compram lá. Põe na internet pra gente e a gente assiste. Não compra aqui. Uhum. Quer dizer, é um filho da puta ajudando o outro que não presta. Apesar de terem uma certa preocupação em não traduzir os licenciados, né? Ou não. É, ou não. Se você não consegue uma fansub em português, você vai nos States e arruma uma sub americana, beleza. Os americanos estão um pouco menos de pudor do que a gente. Foi isso que eu fiz com... enfim. Lembrando que eu sou a favor, sim, das subers e das scantrads tirarem os seus produtos que já foram licenciados. Porque, enfim, só pra dizer que a gente é bonzinho e pra isso não ser proibido. Então é melhor às vezes você deixar de... você tirar do ar mesmo alguns produtos do que amanhã ou depois tomarem processos e terem problemas, etc. Isso é realmente o mais correto. Ah, uma coisa interessante, uma mangaká, ela lançou uma promoção aqui no... aqui não, lá nos Estados Unidos, né? Que... é muito escroto, agora a gente tá assistindo o americano. Esse moleque é insuportável. Sempre que eu penso no lado de cá, eu penso aqui, entendeu? Lado de cá, lado de lá. E o Japão é uma ilha, o resto do mundo é o mundo. Uhum. Vivemos na Pangeia, né? A tia fez um mangaká, e lançaram essa promoção, que é o seguinte, quem fizesse a melhor escalation, a melhor tradução do trabalho dela, ganhava. Porra, sério? Ganhava, sério. Ganhava o quê? O direito de traduzir? Putz, não lembro quem ganhava, mas ganhava. Ganhava. Tá, mas ganhava o quê? Ganhava o pique? Lembra, não, como é que é? Lembra deles? Dendem, sei lá. Bebedá, eu ganhei, acabou? Não, porque ele falou assim, com tanto entusiasmo, quem fizesse o melhor escalante ganhava! Barras de ouro que valem mais do que dinheiro? Eu não sei o que ganhava, mas ganhava alguma coisa. Ganhava o quê? Ganhava uma reverência. Socorro, né? Socorro! Ganhava um postcard, né, do mangá, assim, com autógrafo. Ganhava alguma coisa, o que interessa não é que o cara ganhou, o que interessa é a iniciativa, pô. Parece que ganhou, né? O que o povo tem que entender, uma vez por todas essas empresas, que elas estão correndo contra a maré. Essa tia deu uma entrevista e falou que entendia exatamente tudo sobre escalation, sabe? Entendia o que eles faziam. Até porque o mangaká, ele tem mais essa coisa com a arte do que com dinheiro ganho, sabe? Então, se a arte dele tá sendo lançada pro lado de cá, depende do mangaká, óbvio. Não, mesmo porque, gente, presta atenção, eles ganham... Isso só, por exemplo, foi mais uma correção minha. Gente, eles ganham dinheiro, eles não ganham tanto dinheiro assim do licenciamento dos mangás deles pra fora, os royalties não são tantos. Eles ganham mais da venda no Japão. Então, a venda no Japão é o que deixa ele milionário, ele quer mais é que o anime, é que o mangá chegue mesmo overseas de qualquer jeito, entendeu? Eles conheçam a arte dele, não pagar dinheiro porque ele não ganha nada demais com isso. Entendeu? Quem ganha são os editores. Não que eles sejam muito bonzinhos e não gostem de dinheiro, não é isso, é porque eles já ganham dele. Eles lá dentro do Japão. Eles não vão ganhar mais nada, então... É. Mas enfim, aqui no Brasil o mercado de anime tá tranquilo, né, cara? De DVD. Como sempre, o mercado de DVD, né, não tá em crise, por quê? Porque não tem mercado. Porque não tem mercado. Começou não agora. Não é grande o suficiente pra isso. Sabe, começou agora, então não é grande o suficiente pra ser bom, mas também não é grande o suficiente pra ser ruim. Mas tá tendo umas iniciativas boas. Agora, aquela iniciativa de reduzir o preço dos... Quer dizer, pesquisando agora, eu descobri que a gente tá muito melhor aqui em matéria de DVDs do que nesses outros países. Por enquanto. Né? Por enquanto, tá, porque aqui tá tranquilo. As pessoas gostam de DVD aqui. As pessoas têm esse tesão com o DVD porque não tem coisa melhor que DVD, entendeu? Um DVD é diferente, quer dizer, eu comprei os DVDs originais pra poder ver, curtir a dublagem em português, por exemplo, de alguns animes, de curiosidade. Mas o meu maior problema com DVD de anime é que são poucos episódios por um DVD de preço normal. Esse é o problema. A gente tá acostumado ou a baixar muita coisa ou a comprar um CD só no camelô com três séries diferentes. Então, sabe? Pra você assistir uma série inteira em DVD original, você tem que... Imagina, você... Uma série de 24 episódios vai dar o quê? 6 DVDs. Quando você pensa, por exemplo, num box de anime de Naruto, o que vem é um bucejo. Porque, enfim, né, cara? Você vai gastar uma fortuna e não vai chegar nem no Exame Chunin. Se for dessa fase nova agora, que eu sempre esqueço o nome também. Shippuden? É, Naruto Z? Não saiu Naruto Z, GT. Naruto RX não saiu ainda aqui. É porque no mangá não tem essa coisa de Shippuden, então eu sempre esqueço o nome. É. Só porque a gente tá meio que nesse mundinho otaku, e tá todo mundo que a gente conhece é também, e tem zilhões na internet, o mercado de mangá, de DVD de anime, de anime na TV aberta, não é direcionado pra gente. Porque a gente é minoria absurda. O de DVD tá começando a ser direcionado. Começando, mas ainda não é. A visão deles é no galerão. Então, assim... Porque na dublagem, etc., o pessoal já tá se tocando do público. Eles se importam também. Por quê? Você vê, se eles fossem se preocupar com a gente, eles não lançariam o DVD. Porque eles sabem, eles são idiotas, eles sabem que tá todo mundo já assistindo. O Shippuden não vai chegar no Brasil oficialmente, sabe? Até daqui a uns 3 anos, sei lá. Entendeu? Naruto, o Cartoon Network tá repetindo, sabe, a primeira fase de Naruto agora. Então, assim... Aliás, o Cartoon chegou até onde? Chegou o Exame Chunin todo? Não sei. Eu sei que Bleach... Que na verdade é Chunin, né? É, Chunin. Eu só sei que Bleach eles dublaram até o final da Soul Society, né? 50 e poucos episódios. Já tá passando? Dublado. Não tá passando ainda, mas é o que foi licenciado que tá dublado, foi isso. Uhum. Bleach é mais compacto do que Naruto. Porque a gente, né, porque a gente que eu faço esse mundinho otaku não vai comprar box de Naruto. Não mesmo, eu compraria um box de Len, isso eu compraria. Eu compraria o primeiro volume pirata pra ver como ficou a dublagem, porque eu não tenho cartoon em casa. Inclusive eu queria dizer uma coisa, a dublagem de Naruto tá muito hardcore pros padrões de dublagem brasileiros, eu me espantei com isso. Como assim? Porque o fato deles chamarem a Sakura de Sakura e não de Sakura... Chamaram o Kakashi de Kakashi-sensei, né? Kakashi-sensei. De mestre Kakashi. E outra coisa, eles não chamam o Sasuke nem de Sasuke. O Naruto fala Sasuke. Ele fala Sasuke. Ele suprime o U mesmo, assim. É hiper radical. Eles só falam mais japonês que os japoneses. Não, se eu não me engano, quem ajudou no processo de tradução e de adaptação foi alguém da Anime Pro, se eu não me engano. Quer dizer, é bem legal isso. Agora, em compensação, eles traduzem os nomes dos jutsus, né? Então eu não entendi porra nenhuma. É alguma coisa, né? Criança tem que saber gritar. Qualquer um, cara, eu já falei. Os molequinhos de play do meu condomínio falam Kagebushin no jutsu. Cara, eu tinha, sei lá, 12 anos quando passou o Samurai X. Eu demorei muito tempo pra decorar a marca Kareu Ryu no Hiramiki. Mas também porra, né? A diferença é bizarra aí nesse caso, né, cara? Você não consegue falar Kuchiose no Jutsu? Dependendo da criança, de 7 anos, é difícil falar Kuchiose. Criança de 7 anos vai ver Padrinhos Mágicos, não vai ver Naruto, tá? Eu via Cavaleiros com 4 anos! É interessante esse negócio da dublagem, porque a molecada tá escrevendo Sasuke. Se você entrar no servidor de Ragnarok, por exemplo, só um exemplo besta... Escreve S-A-S-K. Que? Não, com K. K. Mas escreve sem U mesmo, Sasuke. Porque eu tô acostumado da época que eu via Evangelion e era açúcar. Açúcar, né? É, não era aço. Rei. Né? Rei, não era rei. Ninguém falava rei. Hoje em dia falaria um rei, né? Rei, é, então falaria um... Rei Ayanami. Por que o seu sotaque inglês é tão viado? O sotaque inglês dele agora foi japonês, né? Foi ele. O sotaque é péssimo, só consigo falar inglês de direito Santana. E vai acabar? Duas crianças brincando com a guarda da minha cadeira que caiu, brincando de arminha, fazendo pshiu pshiu. Gal, dá pra mim. Eu peguei e comecei pshiu pshiu, aí veio o Lavindil. Pô, me presta aí rapidinho, Luan, por favor, deixa eu jogar um pouquinho, pelo amor de Deus. Não, pshiu pshiu. Oh, deixa eu pegar aí só um pouquinho. Olha que legal, cara. Deixa comigo uma semana, então. Não, minha cadeira precisa de uma guarda. É, você sempre usou o sofá. Mesmo assim. falei, eu sou uma criança descompensada, eu nunca tive uma arminha de brinquedo. Compra uma? Não vende mais, tá proibido, né? Não tem eu tinha várias arminhas de espoleta, cara, era muito legal. Ah, o que é droga? Toma logo essa merda. Agora nós temos uma criança reprimida. Pshu, pshu. Bem, tchau, né, gente? Depois dessa, não posso fazer mais nada, tchau. Então, só lembrando, acessem o blog todo dia e assim, vejam as nossas atualizações. Clique na nossa página de parceiros com todos os... Se ela já existir. Porque a gente tá gravando, eu não fiz isso ainda. Mas eu vou mandar e-mails daqui a pouco pra vários sites. E que esses sites terá o banner do JCast, a gente vai ter o banner deles aqui. Então, cliquem neles também, dê uma força tal pra eles. Não, eles têm que saber que as pessoas estão entrando neles através da gente pra poder rolar uma troca de favores, entendeu? Esperem os outros. Como a gente vai chamar? Versões? Tipos? Os outros modelos? Feio, né? Modelo brega. Não, modelo me lembra robô. E como a gente tá levando essa coisa do robô, né? Então, e os outros modelos da linha de casa? Tá, agora pareceu roupa. Parece que a gente tá na São Paulo Fashion Week. É no verão, né? Luan, dê o seu parecer sobre os nossos robozinhos. Não tem isso, né? Eu quero ver os vilões, eu quero ver os robozinhos. Vilões? A gente vai ter vilões? Peraí, não tem o robô? Então tem que ter também os monstrinhos. Por enquanto, a gente tá satisfeito com mechas e SDs nossos. Acabou, né? Pelo amor de Deus. Você mal ganhou um mecha, você já quer um vilão? Um monstro gigante, Godzilla? Por aí, né? Enfim, não vou fazer spoiler. Tem o Mega, você tem que ter em quem bater, né? Exatamente. Então esperem pra daqui a 15 dias, com toda a periodicidade do mundo, o novo Mark 2, mais um Mark 1. Mais um Mark 1. Semana que vem já vamos ter o primeiro Reviews. Semana que vem é o primeiro Reviews e qualquer dia desses o primeiro Mark 2. E também o primeiro News e também o primeiro Goals Off. O primeiro Goals Off, como assim? E qualquer coisa que a gente der na telha e resolver gravar, a gente pode colocar, né? Vai ser divertido. Tá bom. Não. Esquece que eu disse. Deixa o Luan falar que ele tá desesperado. Não. Tchau primeiro, porque o Luan quer falar por último. Tchau por segundo, porque o Luan quer falar por último. Não, mas era pra usar aquele efeito fake de eu reclamar que se a gente tem os robôs dos mechas, a gente não pode destruir os prédios. なら思い出して初デートのこと一度おめでとうバジロー。この先に続く道のりは二人まず二人歩むのさ仲良く喧嘩して逃走し合わせに浮気しないように Yali-oh, yali-tiri, yali-tiri, yali-tiri.